Nós queremos chamar sua atenção para essa quarta-feira. Nós estaremos buscando o Espírito Santo, estaremos buscando a presença de Deus. Vai ser o último dia do jejum de Daniel, o último dia dos 10 dias do aniversário do templo e o último dia que você vai ter a chance de você subir o altar para colocar os seus pedidos para ser levado para o templo de Salomão e vamos fazer um grande clamor. Aí depois só vamos clamar pelas pessoas que participaram da Fogueira Santa no sábado às 9:30 da manhã aqui na nave principal, aqui na nossa catedral, todos os pastores, esposas, todos os membros, obreiros, todos que participaram da Fogueira Santa, às 9:30 da manhã vamos estar aqui na catedral, nesse sábado, e em direto vamos colocar o clamor com mais de 12 mil pastores e bispos de todo mundo lá no Templo de Salomão clamando, e nós vamos unir a nossa fé aqui com todas as pessoas, nesse sábado, às 9:30 da manhã. Mas enquanto não chega sábado, quarta-feira, vamos estar buscando, estudando a palavra de Deus, falando da fé, falando do Espírito Santo. Traga a sua Bíblia e venha buscar o Espírito Santo conosco. Nós vamos falar mais sobre isso, vamos ficar com uma canção e já voltamos aqui. Das coisas carnais, quero me fechar pro mundo e seus ideais. Quero ouvir a voz de Deus em meu viver, em meu viver, e a mudança em mim acontecer. Da tua palavra eu vou me alimentar. Vem com teu Espírito me renovar. Faz o que quiser de mim, usa-me e transforma o meu viver. Nesse jejum de Daniel eu vou me entregar. Nesse jejum de Daniel eu vou me derramar. Quero ouvir a voz do Espírito Santo e mesmo em meio aos prantos a Deus vou adorar. Jejum de Daniel eu vou me entregar. Nesse jejum de Daniel eu vou me derramar. Quero ouvir a voz do Espírito Santo e mesmo em meio aos prantos a Deus vou adorar. Eu vou me alimentar. Vem com teu Espírito me renovar. Faz o que quiser de mim, usa-me, usa-me, usa-me e transforma o meu viver. Nesse jejum eu vou me entregar. jejum de Daniel, eu vou me derramar. Quero ouvir a voz do Espírito Santo, e mesmo em meio aos prantos, a Deus vou adorar. Nesse jejum de Daniel, eu vou me entregar. Nesse jejum de Daniel, eu vou me derramar. Quero ouvir a voz do Espírito Santo, e mesmo em meio aos prantos, a Deus vou adorar. Programa Ponto de Fé com o Bispo Wagner Simões. Eu queria que você acompanhasse agora um testemunho de uma pessoa que foi batizada com o Espírito Santo. Ela, no último jejum de Daniel, ela foi batizada com o Espírito Santo. Acompanhe. Eu sempre fui uma pessoa que gostava de baladas, bebidas, porque eu achava que aquilo me trazia paz, mas me trazia até um certo ponto. Só que quando eu chegava em casa, eu ficava sozinha. Então eu comecei a achar que eu tinha que ter um relacionamento. Eu tive vários relacionamentos frustrados, até que num deles, em um ano, eu engravidei da minha filha e me casei. Eu achava que para mim ser feliz, eu tinha que ter uma família. Só que eu não era feliz. Eu tinha um marido, eu tinha uma filha, eu tinha uma casa, mas eu não era feliz. Até que um dia eu tive uma decepção na minha vida. E eu falei que eu ia em qualquer igreja, menos na Igreja Universal. E naquele dia só tinha uma igreja aberta, e era Universal. E foi assim que eu cheguei lá. Comecei a fazer as correntes, eu fui liberta das bebidas, da minha vida frustrada que eu tinha, das baladas, dos vícios. E eu comecei a buscar. Eu ouvi o homem de Deus falando ali sobre o Espírito Santo, e eu queria aquilo para mim. Só que eu sempre priorizei a minha família. E quando eu comecei nessa caminhada da fé, eu comecei a ser perseguida pelo meu marido. Ele não aceitava que eu ia para a igreja. Então, eu era perseguida dentro da minha própria casa. E aquilo me atrapalhava. E eu não conseguia focar no Espírito Santo. Eu não conseguia focar em Deus. E eu acabei virando uma religiosa dentro da igreja. Eu estava ali ouvindo, mas eu não praticava o que era falado. Eu fazia do meu jeito. Eu achava que o meu jeito era o melhor. Só que não era o melhor. Quando eu vi, já tinham se passado 4 anos. E eu estava ali dentro da igreja, a minha vida do mesmo jeito. Consegui conquistas através da minha fé, consegui o emprego dos meus sonhos. Hoje eu trabalho no melhor hospital da América Latina. Mas mesmo assim ainda faltava algo. Eu não era feliz. A minha vida não era feliz. Quem olhava a minha vida, aparentemente, eu era uma pessoa feliz, porque eu tinha minha própria casa, eu tinha uma família, eu tinha um marido, eu tinha uma filha, um emprego. Mas eu não era feliz, eu tinha um buraco dentro de mim. E eu ali sendo pressionada pelo pai da minha filha, muitas vezes dele falar, ou eu, ou Deus. E eu falava para ele que eu não podia escolher ele, porque eu queria trilhar o caminho do Senhor Jesus, mas eu não conseguia, porque eu colocava a minha família em primeiro lugar. Até que chegou um dia que ele falou para mim, eu tô indo embora de casa. E ele foi embora. E aquilo para mim foi o meu fundo de poço. Veio a campanha do jejum de Daniel. Eu vi ali como uma oportunidade de eu me entregar para Deus e ter essa paz que tanto o homem de Deus falava lá. Eu comecei a orar, a jejuar. Eu li os livros do Bispo Macedo, eu ouvia todas as meditações dele de manhã e comecei a buscar. E quando foi no domingo, eu lembro como se fosse hoje, eu me preparei, eu coloquei a minha melhor roupa e eu entendi o que eu tinha que fazer, que não era só propósitos, era entregar a minha vida, os meus sonhos, porque eu ouvi muitas vezes sobre os propósitos, eu fiz vários jejuns de Daniel, só que eu fazia do meu jeito, entendi que ali eu tinha que colocar a minha vida, que eu tinha que colocar o meu coração, entregar os meus sonhos para Deus, porque no fundo eu fazia antigamente as coisas com emoção, e eu entendi o que era fé inteligente. Então quando chegou naquele domingo, quando o homem de Deus, o pastor falou, vem aqui na frente, vem no altar, eu fui, Eu fui ali, eu me entreguei, eu me derramei. E o Espírito Santo veio. Não foi uma emoção, foi uma certeza dentro de mim, uma força, uma paz. A certeza que ninguém, não tem nada e ninguém que tire isso dentro de mim. Foi o melhor dia da minha vida. Hoje eu tenho paz. Eu nunca tive paz. Hoje eu tenho os meus problemas, eu tenho as minhas lutas, mas eu tenho paz. Isso já não tira mais a minha paz. Naquele dia eu me casei com Deus e hoje eu sou uma pessoa feliz, realizada. Como diz naquela passagem bíblica, né? Eu construí a minha vida na areia e ela se desfez. Mas hoje que eu tenho o Espírito Santo, a minha vida está ali alicerçada na rocha. Eu sou forte, eu sou uma pessoa persistente. Não é aquela fé emotiva, mas a razão, a fé inteligente hoje eu tenho. Hoje eu tenho a paz de Deus, hoje eu sou casada com Deus. E de todas as conquistas que eu já tive, como casa, emprego, nada se compara ao Espírito Santo. Ele é o meu guia, ele é o meu tudo. Não, eu posso não ter nada, mas se eu tiver Ele, eu tenho tudo. Porque é Deus morando dentro de mim. É o Senhor Jesus que está aqui comigo. E eu tenho paz. Eu quero deixar um recado para você. Você que é uma pessoa triste, você tem um vazio dentro de você, você não tem paz. O jejum de Daniel está aí, é a oportunidade de você mudar de vida. Não faça do seu jeito, faça do jeito que é ensinado. E se você se entregar de fato e de verdade, você vai ter a paz, que hoje eu também tenho. É, nessa quarta-feira vai ser o último dia da festa, né? Diz lá o texto sagrado que no último dia, o grande dia da festa, o Senhor Jesus se pôs de pé e ele clamou: quem tem sede, vem a mim e beba. E quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, se você quer ser cheio do Espírito Santo, esteja conosco nessa quarta-feira, às 19 horas, aqui no Templo Maior. Nós vamos acompanhar agora essa chamada, falando de quarta-feira, o último dia da grande festa, e já voltamos. Ao longo de seus 47 anos de existência, romper fronteiras com a divulgação da Palavra de Deus tem sido a missão da Igreja Universal. Cada uma dessas bandeiras representa um país onde a Igreja Universal já chegou levando esta mensagem. Vidas de milhões de pessoas, de mais de 140 países, que estão representadas na esplanada do Templo de Salomão. Quando nós vamos a uma nação, nós vamos com os olhos nas almas. Quarta-feira, 31 de julho, o evento IDE, às 19 horas, Avenida João 23, 770, bairro Noivos. Vamos acompanhar algumas sonoras de pessoas que têm vindo quarta-feira estudar a Palavra de Deus e buscar o Espírito Santo. Qual o seu nome? Ana Jordânia. Ana, de qual bairro você veio para participar da reunião de quarta-feira? Serreira. E qual é a sua expectativa para essa reunião? A minha expectativa é receber o Espírito Santo nessa reunião, me encher do Espírito Santo e sair daqui bem. Nós temos falado sobre um assunto muito importante, que é a alma. Você acredita em vida após a morte? Sim, acredito, pois a alma é valiosa. E quando a gente morremos, ela tem um destino para onde ela vai, o inferno ou o céu. Então sim, a alma tem valor sim. O que você tem aprendido nessa reunião que tem te ajudado? Ter comunhão com o Espírito Santo, ter santidade, ter temor com Ele nas quarta-feiras que eu estou vindo. Por isso que eu estou aqui na quarta-feira, investindo na minha alma e na minha salvação. Qual o seu nome? Meu nome é Raírton. Então, onde você veio para participar dessa reunião de quarta-feira? Eu vim de Bom Jardim, no Maranhão. E todos os anos eu tô aqui no Piauí, na casa da minha cunhada, e quarta-feira para mim é um dia principal. E aqui estamos hoje, né? E qual que é a importância dessa reunião para você? Eu faço uma comparação. O carro, ele não anda sem combustível. E a pessoa que zela pela sua alma, ela tem que buscar a Deus. E para mim, o dia principal é hoje, quarta-feira. É onde eu me sinto renovado, fortalecido. Para mim, a quarta-feira é especial. Nós temos falado sobre um assunto de suma importância, que é a alma. Você acredita em vida após a morte? Com certeza. É o melhor investimento que a gente faz é na nossa salvação. Há quem invista em bens materiais, que isso aqui nada vai ficar. A gente tem que lutar pelo aquilo que é eterno, que é a salvação da nossa alma, que é o principal. Como você investe na sua salvação, na sua alma? Com certeza buscando a Deus, buscando um relacionamento com Deus. Assim como a gente tem um relacionamento pessoal com a nossa esposa ou com um amigo, mais ainda nós temos que ter com Deus. Essa amizade, esse estreitamento, esse relacionamento. Na verdade, o verdadeiro sábio, ele investe na salvação da sua alma. Ele investe naquilo que é eterno. Por isso vale a pena estar aqui, né? Viajei mais de 500 quilômetros e por isso escolhi. Podia estar descansando, mas eu escolhi estar aqui, investindo na salvação da minha alma. Eu estou aqui agora com o Rodrigo. De qual bairro você veio para participar dessa reunião de quarta-feira? Jacinto Andrade. E qual a sua expectativa para essa reunião de hoje? O que você veio buscar? Ah, essa reunião de quarta-feira é a reunião dos filhos de Deus, né? Que a gente busca escutar mais a palavra de Deus de uma maneira mais profunda, né? Eu considero essa reunião uma das mais importantes para aquele que é filho que vai ter reunião com o pai em casa, sabe? Então essa reunião de quarta-feira, eu considero que aqueles que são mais íntimos de Deus vêm sempre participar desse dia. E nós temos falado sobre um assunto de extrema importância, que é a alma. Você acredita em vida após a morte? Sim, eu acredito que a nossa vida, ela, após a morte, ela vai passar a eternidade, e a gente que escolhe se a gente quer ir para o céu ou para o inferno, né? E eu escolhi ir para o céu. E como você tem investido nessa escolha? Olha, a partir do momento que a verdade, ela me foi revelada, né? E a gente tem esse entendimento, a gente busca priorizar Deus com todas as nossas forças, né? Por isso que vale a pena estar aqui, tá? Buscar a Deus de todo o nosso coração, para que Ele habite com os seus pensamentos dentro da gente. Então eu recomendo para todos também. Se você quer estar conosco nessa quarta-feira, nós vamos ter o dia todo, 7, 10, meio-dia, 15, mas principalmente às 19 horas aqui no Templo Maior, na Avenida João 23, 770, no bairro Noivos, ao lado do Teresina Shopping, em frente da parada de ônibus Universal, aqui em frente da ponte Frei Serafim. Você pode participar conosco e sair desse lugar com a sua vida transformada. Você católico, você evangélico, você que tem a sua religião ou não, esteja conosco, pois Deus, Ele quer te abençoar, tá bom? Nós vamos ficar com uma canção e logo depois nós voltamos aqui falando com Deus, juntamente com você, em seu favor, tá bom? Vamos a essa canção. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e me vencerá, recompensada, e o meu Deus não falha, não. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado, para ser aprovado, mas o amanhã virá, minha fé será recompensada. então vem o socorro, sim, Deus proverá, Deus proverá. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha, Ele não falha, Ele não falha, não. Não vivo pela Você não sabe mais o que fazer para resolver seu problema na vida financeira, em seus relacionamentos, na sua saúde? Uma doença lhe tirou a paz? Ou você não tem conseguido chamar de lar o local onde vive por não haver harmonia em sua família? Com esses problemas, você tem pensado em desaparecer ou desistir? Há uma solução. Acesse agora universal.org/pastor-online. Gratuitamente, uma equipe de fé está pronta para lhe ajudar. Vamos agora falar com Deus? Está aí preparado? Já preparou o seu copo com água? Então vamos agora clamar ao Deus Altíssimo. Não importa onde você esteja neste momento, Deus está pronto para responder a sua súplica. Aproxime-se de seu aparelho receptor. Pela fé, vamos entrar diante do trono do Altíssimo. É momento de oração. E o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto. Conceda sua graça e te dê a paz. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus, nós oramos por todas as pessoas, meu Pai, que participam desta oração, que elevam seus pensamentos para o alto, para os céus, e clamam pedindo uma resposta, uma saída, uma solução. Então, meu Pai, faça possível o milagre, a transformação, a mudança da vida de cada uma dessas pessoas que estão orando conosco, aqueles que estão nos hospitais, em clínicas, ou numa casa pequena, ou numa mansão, mas gemendo, gemendo na alma, gemendo no corpo. Então toca neles, meu Pai, e arranca todo mal, toda maldição, todo peso, toda angústia, livra-os de todo mal e consagra esta água no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga graças a Deus, beba da água e receba a força de Deus. Graças a Deus. Se você quer a nossa ajuda, então, nessa quarta-feira, o último dia da festa, o grande dia da festa, quando Jesus, ele disse, quem tem sede, venha a mim e beba. Você tem sede? Esteja conosco nessa quarta-feira, que ele vai dar da água, água viva, para toda a eternidade, para o seu ser, tá bom? Que Deus abençoe e até lá. Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Aleluia. Família, força e fé. Momento Saúde. Joy Suplementos. Momento Saúde, é hora de falar com você sobre o mineral da vida, respondendo dúvidas. A Maria Salete, ela conta que ela tem diabetes e a perna dela é muito inchada. Será que esse magnésio pode ajudar nesses casos, Manolo? Ah, sem dúvida, né, Vanderlei? Às vezes a perna do diabético, ela é muito complicada, né? Às vezes a pessoa tá com o descontrole da doença. Então, o que o magnésio faz? Ele ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue, melhora demais, olha só, a sua circulação sanguínea, cuidando diretamente da saúde do coração. O magnésio é fundamental para inchaço, formigamento, má circulação. Inclusive, às vezes a pessoa está com excesso dessas toxinas no organismo, começa com dor de cabeça, enxaqueca. É importante usar o nosso magnésio, Vanderlei. Esse é o magnésio que não tem na farmácia, é direto do laboratório, não paga taxa de entrega. Quem não tem dinheiro, quem não tem cartão, dá para comprar? Dá, nós estamos fazendo uma promoção bacana que a pessoa usa primeiro, faz o tratamento e paga depois. Isso é muito legal. Então você vai usar, vai fazer o tratamento, só vai pagar depois. Então ligue agora, 0800-580-2900. Eu vou mandar o Seca Barriga para você. Não é sorteio, ligou, ganhou. Tem um massageador, a semijoia e só começa a pagar. Olha que maravilha. Dia 20 de setembro, Vanderlei. Olha que legal. É só ligar agora. Cuida de você. 0800-580-2900. 0800-580-2900. 0800-580-2900. Joy. Esse suplemento é registrado pela Secretaria de Saúde. Consulte seu médico antes de tomar qualquer medicamento. ZYD 328, Rede Aleluia 94,9 FM, Teresina, Piauí, 24 horas no ar. Rede Aleluia, família, força e fé. Eu não preciso ser conhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais, mais e mais. Cante o Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. ZYD 328, Rede Aleluia 94,9 FM, Teresina, Piauí, 24 horas no ar. A partir de agora, nesta emissora, programa Nosso Tempo. Olá, muito bom dia, que Deus ilumine você, a sua casa, a sua família. Agora, 7 horas mais 3 minutos, estamos ao vivo no programa Nosso Tempo. Direto da Rede Aleluia 94.9 FM, eu quero convidar você a ficar comigo durante essa próxima uma hora, que nós vamos estar falando sobre tudo que vai estar acontecendo. Claro, hoje, no último dia desse mês, acabou, né? Mês de julho, um mês de muita fé, de muitos propósitos de fé, e que marcaram aí também os 10 anos do Templo de Salomão. Inclusive hoje é a data oficial de inauguração do Templo de Salomão, que há 10 anos atrás estava sendo inaugurado, marcando realmente a história da vida de muitas pessoas. Marcou, né, durante esses 10 anos a história da vida de muitas pessoas. O lugar não propriamente dito, mas o que essas pessoas receberam nesse lugar. E não só lá no Templo de Salomão, como aqui no nosso templo também de Teresina. Eu quero que o Espírito de Deus, a presença de Deus, possa marcar a sua vida entre um antes e um depois. Assim como o nosso calendário, né? O calendário cristão está ali, antes de Cristo, depois de Cristo. Que o mesmo aconteça com você. Você possa ver um antes e um depois na sua vida. Isso tem que acontecer, e que isso comece no dia de hoje. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia pro sol da manhã, bom dia pros homens da terra, bom dia, irmão ou irmã. Muito bom dia você que nos acompanha aqui de Teresina, você de Timon, você que nos acompanha dos povoados, cidades vizinhas, você que me acompanha de longe, né, através do portal Universal. Nosso galinho já cantou aí para dizer para você que chegou a hora de você se levantar, você reagir, você buscar em Deus uma vida abençoada. Você possa alcançar realmente a mudança para a sua vida. Isso só será possível se você aplicar a sua fé. Uma fé que está aí dentro de você. Uma fé que todo ser humano possui, porém, nem todos a colocam em prática. E quando a gente chega aqui nessa programação, a gente sempre procura trazer esse alimento para a sua alma. Esse pensamento, essa visão, inclusive daqui a pouco o quadro Pensamentos do Senhor Jesus, com os comentários do bispo Wagner Simões. Mas agora eu quero que você se atente a essa palavra. Mateus capítulo 5, versículo 37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disto é de procedência maligna. Isso está lá em Mateus 5,37. O Filho de Deus deve ter uma posição bem definida diante dos seres humanos ao seu redor, né, de outras pessoas e de Deus. Por falta desse comportamento ético, a maioria dos supostos cristãos não vive a fé pura. A insinceridade deles acende a chama da dúvida e, consequentemente, não há conquista. A palavra de Deus diz que nosso falar deve ser sim, sim, não, não. Isto é, deve-se ter certeza e tomar uma decisão segura. Quer seja sim, quer seja não. Você tem que decidir com certeza. Peça a direção de Deus e jamais haja na dúvida. Não fique entre o sim e o não, pois seja lá qual for a sua decisão, se não for tomada na certeza, na fé bem definida, fatalmente dará errado. Não existe meio termo, ou é ou não é. A fé é um instrumento poderoso para combater indecisões, porque ela exige definição. E se a sua certeza se abala com o desenrolar das situações, com os ventos que sopram ou com qualquer dificuldade que surja pelo caminho, essa certeza é puro sentimento. A certeza da fé não se abala. Ela é alimentada pela confiança na palavra de Deus, que dá certeza para decidir e também para continuar. A vida é feita de decisões, você sabe disso. Você terá que aprender a dizer não quando lá no fundo uma voz suave traz a certeza de que essa é a resposta certa. O mesmo acontece com sim. Não fique em cima do muro para agradar a qualquer pessoa. Se há alguma dúvida, consulte a Deus. Busque nele a resposta. Ele deixa claro a sua vontade para cada um de nós. Se o buscarmos, não haverá dúvida alguma. Por isso, a dica de hoje é: peça direção a Deus e jamais haja na dúvida. Me lembrei até agora daquela passagem de Pedro, né? Quando o Senhor Jesus estava caminhando sobre as águas e manda ele vir ter com ele, né? Eles achavam que era um fantasma, não estavam reconhecendo o Senhor Jesus. E Pedro fez o desafio, né? Se és tu mesmo, manda-me ter contigo aí sobre as águas. E Jesus simplesmente falou para ele: vem, pode vir. E ele começou a caminhar, ele começou a dar os passos. Só que a palavra de Deus deixa claro esse detalhe. Ele começou a reparar na força dos ventos, nas ondas. E quando isso aconteceu, ele começou a afundar. Talvez foi isso que aconteceu com você, principalmente quando se trata da fé, inclusive da sua alma e da sua salvação. Você começou tão bem. Você talvez chegou na igreja e já logo veio o pensamento: vou me batizar nas águas. E foi o que você fez, você se batizou. Você decidiu, sabe, entregar a sua vida para o Senhor Jesus. Mas daqui a pouco você começou a reparar nos ventos. Foi Deus que tocou em você. Imagine se seria o mal.